nosso programa Ciranda do Semiárido. Olá, garotada! Quem gosta de ouvir histórias e de contar? Acho que todo mundo para prestar atenção numa boa história, não é mesmo? Na escola, em casa, na comunidade, sempre uma aventura para a gente lembrar e falar para os coleguinhas e para as coleguinhas. E nas histórias, a gente pode contar uma coisa que aconteceu de verdade ou que foi inventada. Só não vale mentir! Hoje, a gente vai contar um caos, ou melhor, um conto. Você já ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho? Já? Mas acho que você nunca deve ter ouvido no rádio. E ainda, contado por outras crianças. Para trazer uma adaptação do texto da escritora Ana Maria Machado, a professora Iva Melo, lá da cidade de Monte Alegre, no estado de Sergipe, chamou os estudantes do 5º ano A para ajudá-la. E é essa turminha que vai contar a história para vocês. Vamos ouvir. Por onde andará essa menina? Ela não está por aqui nem por ali. Não, meninos, é minha filha, Chapeuzinho Vermelho. Saiu para pegar lenha e até agora não voltou. Eu estou precisando tanto dela. Vocês querem me ajudar a chamá-la? Sim! Querem? Vamos lá. Chapeuzinho Vermelho! Chapeuzinho Vermelho! Chapeuzinho Vermelho! Chapeuzinho Vermelho! Estou aqui. Ora, menina, onde é que você andava? Estava brincando na floresta, mamãe. Estava tão bonita à tarde, tanto sozinho passeando nas folhas e cada borboleta que só você vendo. Brincando na floresta? Enquanto varro o jardim, enquanto apanho a água, enquanto faço o jantar. Minha filha brincando na floresta. E logo agora que vovó está tão doente. Vovó está doente? Coitadinha. E quero que você vá, depressa, à sua casa levar uns presentinhos. Vou sim, mamãe. Vou agora mesmo. Chapeuzinho! Não seja tão estabanada, menina. Você ia sem levar a cestinha com as coisas. Ali, é mesmo. Vou buscá-la. Estão em cima da mesa da cozinha. Está tudo aí. Os ovos. O queijo, as bananas, está tudo sim, agora pode ir. Mas tenha muito cuidado quando atravessar a floresta. Vou ter muito cuidado, mamãe. Vá direitinho, sem conversar com ninguém, nem com bicho, nem com gente, ouviu? Não converso não, mamãe. E não saia do caminho grande, é o mais seguro. Não saio não, mamãe, até logo. Adeus, filha. E diga à vovó que lhe mandei um abraço. E como está bonita a floresta, vou parar um pouco para descansar. Já andei tanto, não gosto de ficar sozinha. Mas não estou sozinha, não. Quanta gente. Meninos, vamos cantar qualquer coisa. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho. Muito bem, meninos. Agora vou tirar um soninho, que estou mesmo muito cansada. Boa tarde, meninos. Eu sou o Lobo Mau e vim para capear Chapeuzinho Vermelho. Ah, ha, ha, ha. Devia me chamar de Lobo Péssimo. Ah, que menina bonitinha. Vou fingir que sou bonzinho. Ela vai acreditar, então. Ah, viva Lobo Mau! Viva Lobo Péssimo! Menina, menina! Ui, que medo, meu Deus! Quem é o senhor tão feio e tão peludo? Sou o lobo bom e triste da floresta. Lobo bom? Sim, menina. Sou o lobo bom. Eu gosto tanto de conversar com crianças. Como é que você se chama, hein, menina? Eu sou a Chapeuzinho Vermelho e vou à casa da vovó que está doente. Coitadinha da vovó, onde é que ela mora, hein, menina? mora do outro lado da floresta, perto daquela grande mangueira que fica logo depois da curva do mamoeiro. Ah! Perto daquela grande mangueira, logo depois da curva do mamoeiro. Sei, sei, sei. Conheço muito a sua vovozinha. Conhece mesmo, seu lobo? Somos até muitos amigos. Somos até amigos, então estou mesmo aí até lá. Por que o senhor não vem comigo, hein, senhor lobo? Está para mim, a menina caiu como uma patinha. Boa ideia, menina. Acho que vou mesmo visitar sua avózinha. Ah, tive uma ideia. Vamos apostar uma corrida. Vamos ver quem chega primeiro à casa da sua avózinha. Como sou maior, vou pela estrada mais comprida, que é esta aí. Ué, mamãe disse que esse é o caminho mais curto. É porque a sua mãe não conhece ainda um novo caminho. Existe um novo caminho? Está vendo aquele coqueiro, não? Grabe ali, ande mais um pouco, logo você verá os fundos da casa da sua avó. Então está bem, senhor lobo. Até logo. Vamos ver quem chega primeiro. Ah, ah, ah, ah, ah, está para mim. Agora eu sou ainda um pouco, mas chegarei lá à casa da avó muito antes da menina. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Que é o matismo, meu Deus. Até no dedinho do pé. Tomara que minha netinha venha me visitar e me traga bolinhos de fubá. É tão triste ficar velhinha assim. Vocês estão ouvindo alguma coisa, meninos? Estão? Ah, estou meio surda. Deve ser a minha netinha. Vovózinha! Pode entrar, minha netinha. A porta está fechada, vovózinha. Mas a chave está debaixo do tapete, como de costume, minha netinha. Você anda esquecida, minha filha, e com uma voz muito esquecida. A gripe, vovózinha, gripe horrorosa. Oba, comi a vovozinha, que gostosa estava. Agora estou com a barriga cheia e vou esperar a sobremesa. Vou me meter nas roupas da vovozinha e quando o chapeuzinho vermelho aparecer, vai pensar que eu sou a velha. Ah, ah, ah, ah, ah. Mas é preciso me vestir depressa. Pronto, agora estou parecendo ela. Não estou mesmo, meninos? Sim! Pela estrada fora eu vou bem sozinha, para levar doces para vovozinha, vovozinha. Pode entrar, minha netinha. Que voz tão estranha, minha avó. É reumatismo, minha netinha. É o matismo na garganta, minha neta. Trouxe bolinhos de fubá, queijo, ovos e bananas. Ponha tudo na cozinha, minha neta. Agora estou com vontade de comer outra sobremesa. Vovó está esquisita. Gostava tanto de bolinhos de fubá e hoje nem quis ver a cestinha. Acho que ela tem reumatismo na cabeça. Está ficando esquecida. Chegue aqui para perto, minha netinha. Quero vê-la melhor. E, vovó, a senhora hoje não está boa, não. Por que, minha netinha? Por que a senhora tem esse olho tão grande? É para olhar melhor, querida. E estou meio desconfiada. Não está parecendo a vovó. Por que a senhora tem esse nariz tão grande? É para cheirá-la melhor, minha neta. Que esquisito. Por que a senhora tem esta boca tão grande? É para comê-la, minha neta. Que horror, meu Deus do céu. Será que é o... É para comê-la. Ah, o lobo que eu encontrei na floresta. Socorro, socorro. Seu bandido, pensa que pode vencer o caçador, hein, seu malandro? E a vovó? Estou meio desconfiada de que ele comeu a vovozinha. Não há de ser nada. Vamos à cozinha, vou abrir imediatamente a barriga desse malvado e tirar a vovozinha. Oh, pronto, pronto, minha senhora. Minha netinha, que calor, meu Deus, estava fazendo na barriga do lobo. Não quero mais morar sozinha aqui. Então vamos para minha casa, vovó. Lá tomaremos conta da senhora. Pode ficar despreocupada, senhora Quiquinhas. Sou o novo guarda da floresta e nenhum lobo mau entrará mais na sua casa. E eu nunca mais desobedecerei a mamãe, nunca mais, prometo. Agora vamos. Lá se foi o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Lá se foi o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Lá se foi o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Lá se foi o lobo mau, lobo mau. Lá se foi o lobo mau. E aí, gostaram? Então agora vamos espalhar essa história para todo mundo. E que tal chamar a turminha e fazer uma peça para apresentar na escola e na comunidade? Esse é o programa Ciranda do Semiárido. A série Ciranda do Semiárido é uma realização da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apresentação, Daniel Ferreira e Elka Macedo. A história da Chapeuzinho Vermelho foi contada pelos alunos do 5º ano A da Escola Estadual 28 de Janeiro. Direção, professora Iva Melo. Mãe, Emily. Chapeuzinho, Ricaele. Lobo Mau, Jamison. Vovó, Elia. Caçadores, Talisson e Guilherme. Apoio, Juliana, Jean, Gelvânio, Evelyn Ketley, Evelyn Vitória e Raíssa. Apoio, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, MDSA. Ouvimos o programa Ciranda do Semiárido.